try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight. So Wo-hoi, Wo-hoi, Wo-hoi, Wo-hoi. Vou te falar que eu não compreendo qual que é a dela. Quer que chame de santa em atitudes de cadela. Me faz um carinho, pede pra ficar mais com ela. Fazendo promessas, mas eu sei que é tudo balela. E com roxinha angelical rouba toda a atenção. Jeito meigo e disfarçado logo gera tentação. Sem saber qual é, qualquer um deixa levar, né? Mas não sabe até que ponto ela vai chegar, Zé. Então, ela me pede uma tequila. Diz que foi só pra mim que ela ficou toda linda. Vai ficar tentando entrar na minha mente pra tentar me iludir. Ela diz que tá carente. Eu deixo ela falar e tentar me provocar. Tem malícia no olhar, forma certa de instigar. Com a melhor combinação de palavras, o cenário final vai sei lá na minha casa. Então me diz o que cê quer. Vem comigo que eu vou te fazer mulher. Então me diz qual que vai ser. Desse jeito você vai me enlouquecer. Então chega mais, porque eu sei qual é que é. Um sorriso cativante, um belo corpo de mulher. Por onde passa, ela chama a atenção das recalcadas invejosas dos maloca e o tiozão acende o verde. Por favor, traz uma dose. É o rap pras perversas que se foda. Candy Shop, Angel Eyes. Tá sempre errada na batida. Uma simples homenagem para todas as meninas que rebolam e conseguem tudo o que quer. Rostinho de inocente que ilude qualquer mané. Estilo bandida que esvazia sua carteira. Eu já vi vários bancar caindo no conto da sereia. E gatona, coloco nós os caissar. Nós tá o torro do bom e só fartura na fumaça. Não tenho dinheiro e você ficou na tentação. Se não gravou o que eu falei, acompanha o então refrão. Então me diz o que cê quer. Vem comigo que eu vou te fazer mulher. Então me diz qual que vai ser. Desse jeito você vai me enlouquecer. Ela pega um copo de vinho, vai pra cama e me espera. Sussurra no meu ouvido, diz que hoje eu sou só dela. Degustando de um bom vinho, onde o clima fica zen. Me puxa pela camisa e me chama de meu bem. Tira sua camisa e me mostra o que você tem. Tire esse shortinho que hoje sou seu refém. Você não sabe a vontade louca que eu tô de ficar com a minha boca embaixo do seu umbigo. Nessas curvas eu me encontro e confesso que é o lugar onde eu mais gosto de ficar perdido. Essa mina me enlouquece no olhar. Com esses lábios ela me faz viajar. Não perdemos mais tempo com bobagens. Saciar vontades é vantagem. O cenário final se tornou inicial. Sem apressar o momento ela aprecia o natural. Então me diz o que cê quer. Vem comigo que eu vou te fazer mulher. Então me diz qual que vai ser. Você vai me enlouquecer. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes.